alegria entra no ar. No ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Alô, gente. Eita, aumenta o volume aí. Cheguei. Vai falar, ih, o doido tá aí, ó. Pois é, o doido, o Maurício Fares, chegando agora com o nosso encontro, nosso programa. E é com muito carinho, com muita alegria, que eu mando aquele abraço pra todo mundo. Onde quer que você esteja, não importa. Não importa. Você tá aí com o radinho ligado, tá aí com o computador ligado? Então eu tô aí junto com você também, viu? Felicidades para todo mundo e espero que acima de tudo você tenha aí a realização de todos os seus sonhos, é que eu desejo de coração, viu? Eita, rapaz, olha as músicas de hoje aqui. Christian Ralph, Peão do Vale Valentim, Fernando e Sorocaba, Edelson Moura, Beto Santos, Demir Rousseau, Ataíde Alexandre. Oita, você vai curtir tudo isso aí e mais a carta destaque daqui um pouquinho também, tá? Então, gente, vamos começar, né? Vamos começar trazendo música legal, música bonita, igual essa aqui. Ataíde Alexandre, convite de casamento. Roda lá, meu filho, roda, menino. Receber o convite do seu casamento, desmoronou meu castelo de sonhos ao vento. Não pude crer que de você partiu esta maldade. Será que esqueceu que te ama sou eu? Meu amor é verdade. Pai é o culpado, pois ele foi sempre contra o nosso noivado e deu sua mão para outro no gesto apressado, para não permitir que você fosse ser mais feliz a meu lado. Sem seu amor, sou o homem mais pobre da terra. Sem carinho, a vida se encerra. Sem seus beijos, não posso viver. O seu amor, nesta vida é tudo que quero. Acredite, meu bem, sou sincero. Sem você, sou capaz de morrer. Pobre da terra, sem carinho a vida se encerra. Sem seus beijos não posso viver. O seu amor nesta vida é tudo que quero. Acredite, meu bem, sou sincero. Sem você sou capaz de morrer. Sem seu amor sincera, sem seus beijos não posso. Ao receber o convite do seu casamento, legal essa música, né? É coisa triste o cara receber um convite de casamento de alguém que ele amava. Dá até uma carta de destaque isso aí, viu? Mas, falar em carta de destaque, hoje eu tenho aqui a carta do piloto brincalhão de Anápolis. Eu, hein? Que título mais esquisito.

É, porque senão ele não colocaria assim, né? Carta do piloto brincalhão de Anápolis, Goiás. Ele colocaria outra, de outra forma, carta particular, não é mesmo? Então, vamos por essa linha de raciocínio. Então, já já, viu? Meu amigo, piloto brincalhão aí de Anápolis, em Goiás, eu vou trazer aí a sua carta como carta de destaque. Mas agora eu vou rodar uma dobradinha, menino. Vou trazer agora o Demi Rousseau, Manuela. Depois, Edelson Moura. Vou para não voltar, amor. Roda as duas aí, menino. Manuela, ich such dich in ganz Mexiko. Mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, que em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Nossa, tem gente que me elogia tanto, tem gente que fala assim, tece tantos comentários tão bons, tão benéficos assim pra mim, que eu fico até assim meio envergonhado, fico até meio vermelho. Aí, uma dessas aí é a minha querida amiga Irene Rosa Barbosa. A Irene, inclusive, ela colocou aqui uma frase, não é bem uma frase, é um pensamento, e depois ela coloca, e essa gente é o Maurício Fares. Puxa, menina, fiquei assim até meio sem ação. Mas veja o que ela colocou aqui para mim. Tem gente que Deus coloca na nossa vida só para nos dar paz, que nos empurra para o melhor de nós, que nos guia para o caminho do bem. Gente que é sorriso em dia feio, que é suporte quando parece faltar chão. Tem gente que pensa e repensa jeitos de nos fazer bem, que se preocupa e demonstra. Gente que é abraço mesmo de longe, e a certeza que tudo vai dar certo, que empresta coração para a gente morar, que planta pensamentos bonitos nos dias da gente. E essa gente é o Maurício Fábio. Ah, meu Deus do céu. Irene Rosa Barbosa, desse jeito assim, ó, eu tô aqui igual um pimentão vermelho, viu? Fiquei todo sem até sem ação, com tanto elogio desse. Meu Deus do céu, quem dera se eu fosse tudo isso aí. Né, a gente... Nem um décimo do que você falou, que você colocou aqui, eu não posso dizer que eu seja isso aí. Agora, uma coisa eu posso te garantir, que pelo menos eu tento ser autêntico e ser o mais honesto comigo mesmo. Nas minhas atitudes, eu procuro ser o mais honesto possível, né, Irene? Obrigado, querido, ó. Beijão pra você, viu? Eu vou trazer até essa música aqui, vou dedicar pra você. Olha, é o Fernando e Sorocaba. Férias em Salvador, roda lá, menino. Tudo errado, eu joguei

a crucificação de Cristo, quando ele entregou seu próprio corpo para salvar a humanidade. Então é uma coisa assim muito, é uma coisa muito forte, muito, apesar do simbolismo todo que tem a coisa, a gente tem que analisar pelo lado, assim, do lado mais favorável possível, como é o problema de alguém que se entrega, que dá a sua própria vida, o seu próprio corpo, em prol de salvar a vida de outras pessoas. É realmente muito interessante, muito, muito bonita a história, quando você vê a história toda da morte, da crucificação de Jesus Cristo, a gente vê que é uma história realmente muito triste, né? Então, para o mundo católico, hoje é um dia de muita religiosidade, é um dia de muita oração, e a gente também se une a todos vocês nesses momentos de prece, nesses momentos de louvor, nesses momentos de orações, né? Vamos rodar aí agora, gente! Quem é que vem agora? Ah, sim, Peão do Vale Valentim. Olha a cinquentona. Eita, essa música é boa desses meninos. Roda lá, roda, menino. Olha a cinquentona. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta. Quando sai na rua, ela arrebenta. Sempre bem vestida, é um luxo só. Tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto. É politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Mas, menino, vou falar de novo aqui. Essa carta destaque de hoje é do meu amigo, viu? O piloto brincalhão de Anápolis, Goiás. É já, meu amigo Caboré. É o Caboré, velho. É já que eu trago aí a sua carta como carta destaque, viu? Ei, vocês também fiquem atentos aí, fiquem ligados. Vocês vão gostar da historinha dele. Ele é bem brincalhão mesmo. Toda a vida foi um brincalhão. Maurício Fares, declaração de amor. Roda lá, menino. Roda, roda. Declaração de amor.

numa noite de Natal. Eita! Essa música que nós acabamos de rodar aí é muito legal, né? O Hino de Reis. Ô, gente, tá na... Ih, rapaz, tá na hora. Menino, solta a vinhetinha aí da nossa carta destaque. Vamos lá, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Bem, conforme eu vim dizendo desde o começo, né? Essa carta é do meu amigo, piloto brincalhão de Anápolis, Goiás, o Caboré. Olá, Maurício Fales, tudo bem, meu irmão? Maurício, tá tudo bem. Maurício, eu sou o Caboré. Eu voei várias vezes com você e sua equipe pros garimpos, tá lembrado? Claro que eu tô, né? Tanto que eu tô lembrado, viu, Caboré? Que eu lembro um dia, eu vou te dedurar aqui agora, viu? Nós estávamos lá fazendo show num garimpo daqueles lá, e o Caboré, ó, virou a troaca, encheu a cara de uísque lá, e no outro dia ele estava numa ressaca terrível. E aí ele vinha que estava dormindo pilotando o avião. Aí o que ele fez? Me entregou o comando. Só me falou, ó, mantenha essa altitude aqui e mantenha essa estabilidade do avião aqui e vamos em frente. E mostrou lá na bússola o rumo. E não é que ele se apagou, que ele dormiu. Dormiu e eu tive que fazer esse voo de Uruará para Tucumã. Meu Deus. Foi um negócio de louco, viu? Foi um negócio de doido. Pois é, mas então deixa eu voltar na história dele. Mas Maurício, a gente passava muitos apuros, mas também se divertia muito. Olha, Maurício, depois que você se aposentou, eu ainda trabalhei por mais 3 anos até os garimpos serem fechados. Então eu voltei para Anápolis, onde a gente tinha base, e onde moravam os patrões, pois eu era apenas empregado da firma. Eu continuei trabalhando como piloto e fazendo cursos para me tornar piloto de aviação comercial, porque eu queria poder trabalhar numa empresa grande. Cadê aqui? Ah, é. Queria trabalhar numa empresa grande com jatos. Só que eu tive o meu sonho desfeito, Maurício. Pois com a crise e a falta de serviço, eu tive que trabalhar como piloto, instrutor do aeroclube. Infelizmente, como em todas as profissões, a gente tem um risco a mais. E no meu caso, aconteceu o que todo piloto tem medo de vir acontecer. Eu estava voltando com o aluno depois de uma aula. O tempo estava fechado, ameaçando chuva. Então eu disse a ele que eu iria fazer o pouso, pois o vento de cauda estava muito forte. E assim eu assumi o comando do Cessna. Tudo ia muito bem até tocar o solo. Aí veio um vento muito forte lateral e entortou o avião, fazendo com que virássemos de lado. Aí o acidente foi inevitável. Nós ficamos presos nas ferragens. Eu tive trauma de coluna e fiquei paraplégico. Oh, meu Deus. Pois é, mas Maurício, meu aluno, nada sofreu. Hoje, eu vivo em cadeira de rodas, mas eu já consigo dar alguns passos e os médicos do Sala Kubitschek em Brasília, que me tratam, dizem que é questão de mais algum tempo para eu voltar a andar normalmente. Eu espero que sim, que isso venha a acontecer e que eu possa levar a minha vida normalmente. Só o sonho de me tornar piloto comercial é que acabou, pois mesmo voltando a andar, jamais vou poder pilotar um jato. Era o que eu tinha para te dizer, meu amigo. Quando tiver oportunidade, venha até Anápolis me visitar. Será um prazer enorme te rever. Meu Deus, que tragédia, meu amigo Caboné. É, mas é aquilo que você mesmo disse, né? Toda profissão tem o seu grau de risco. E na sua, principalmente, não se pode cometer erros. Tem até um dizer dos pilotos que a aviação é 8 ou 800. Não tem meio termo, não. Ou você faz tudo certo ou se arrebenta. No teu caso, foi a fatalidade mesmo a encarregada de provocar a tragédia, né? Coisa que não se tem como evitar. Mas entre tantas notícias tristes, Caboré, a boa é que você está dando alguns passos e que vai voltar a andar normalmente. Oh, gente, mas esse Hospital Sara é realmente fantástico. Que hospital maravilhoso. Ah, se todos os hospitais do país fossem assim como Sara Kubitschek aqui em Brasília. respeito ao paciente, cumpridor dos horários, nós seríamos um primeiro mundo em matéria de saúde, sem sombra de dúvida. O mesmo eu digo a você, meu amigo. Quando você vier a Brasília, me liga que eu vou te visitar no Sara. Eu também faço tratamento aí no Sara, dos meus joelhos, né? Você se lembra que eu tinha problemas nos joelhos, não lembra? Pois é. Aí, então, vamos botar a prosa em dia, relembrar as peripécias que nós passamos aí em nossos voos pela Amazônia, né? E você me pede uma música do Chico Rei Paraná? Mas eu vou te contrariar. Eu vou rodar a música sim, mas com um outro amigo seu que também fez muitas viagens aí pelo garimpo. Você se lembra dele? É o Roberto Neto, Caburé. É, o Roberto Neto, seu amigão. Eu sei que vocês eram amigos, porque você fez vários voos com ele também. Então, a mesma música que você queria ouvir com Chico Rei Paraná, você vai ouvir com o Roberto Neto. Perder você é abraçar a solidão. Roda lá, menino, roda a música. Eu lembro de Jesus. Te amo tanto, não mereço este castigo. Preciso tanto de você, meu grande amor. Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos. Só em seu corpo é que encontro os meus desejos. Se eu te perder, eu posso até morrer de dor. Eu sem você sou como a noite sem luar. Sou passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me embriagam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô com medo. Perder você é abraçar a solidão. Roberto Neto, ao vivo. É só paixão. Sou passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me embriagam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô com medo. Perder você é abraçar a solidão. A solidão. Vocês vejam como é que são as coisas da vida, né? É o que eu tava falando, gente. Tem coisa que acontece com um segundo, todo sonho vai por água abaixo. Como desse meu amigo aí, o Caburé. Um grande piloto, um homem super responsável, um camarada de uma capacidade incrível. Mas quando tem que acontecer a tragédia, acontece. Não adianta a gente dizer que tem como evitar. Você faz tudo certo, mas acaba dando errado. Porque era o dia de acontecer, é a fatalidade mesmo. Então, quando tem que acontecer, fazer o quê? Né? O que aconteceu com ele? Infelizmente, teve até esse problema. O sonho dele de se tornar um piloto comercial foi desfeito. Mas o mais importante é que ele conservou a vida dele. E agora já está aqui, mesmo com tendo ficado paraplégico, mas já está começando a andar. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar completamente. Talvez não a ponto de se tornar um piloto profissional, um piloto comercial, de jato comercial. Mas pelo menos para ter uma vida mais digna, uma vida normal, andando sem depender de uma cadeira de roda. É o que eu trouxe de coração para que isso aconteça com você, viu, meu amigo Caburé? E que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida também esteja do teu lado, te amparando e protegendo, dando saúde, paz e amor. Gente, eu vou me embora. Um beijo no coração de cada um de vocês, para as meninas, para os meus amigos, ó. E tudo de bom, e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Ah, sim, esse programa, gente, que ele vai ficar sábado e domingo também no site da Rádio Estúdio Brasil. Quem perdeu, né, quem não conseguiu ouvir hoje, vai ter oportunidade. Ou quem quiser ouvir de novo, pode ouvir no sábado e domingo aí através do site da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Então, tchau e até segunda-feira! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!